9590, chame Centro Recife, frequência 12. Confirma a frequência, gentileza, intensidade 2. 126.85. 12685, tenha um bom dia. Solos 29, desvere próxima à direita, Taxive Alfa, Juliette para o portão 2. Sou o Castro Grosso, portão 2, sou o 426. 6520 está autorizado a assinar ILS terceira pista 10. Autorizado ILS terceira 10-3520. Então 9225, aguarde o transcópio, por gentileza. Pois não, mas escuta, a saída prevista seria Puca. Puca? Afirmo, Puca de Pá. Apenas para confirmar, já foi checado junto com a Saleia e a questão do slot. Afirmativo. Foi feito o contato com o CGNA, segundo eles nos passaram, existe um slot. Gente, o Santos, por gentileza. Pois não, obrigado. Lá do 3520. 6520 agora com a torre, 198, decimal 95, boa noite. 295, obrigado, até daqui a pouco. Tá 3520, boa noite. Eu vi pouso Pitrô 0, vento no 70 grau, 069. O ajuste é altímetro no 018. Eu vi pouso no 0, tá 3520. T520, sala 43, libera direito, autorizado o táxi Alfa, reportando a Juliette. Alfa, a Juliette, tá, T520. frente. Essa Juliette, 7-3-5-2-0. 7-3-5-2-0, irá manter a posição, essa Juliette. 7-3-5-2-0. Tem previsão para o 7-3-5-2-0? 7-3-5-2-0, em torno de mais 5 a 8 minutos. Aguardando o Airbus da posição 03 ser liberado. Alô, Sano 9225, está pronto para o pushback do salvamento, já tem a nossa autorização. Chuta 9225, estou chegando junto com o SMC Recife e o CGNA, um instante por gentileza. Ok, obrigado, tá ajudando. Já 9225, pronto com a Terra. Pronto, 9225. Está autorizado Serra Brava, Serra Golf, V3, 1-0, decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Pucas e Par, via Pizurro 1-0. Controle Salvador, Terra 1208, transponder 5446. 310 é o nível, Pizurro 10 é a aerovia, Pucas e Par, decolando à esquerda da 1-0, decola 208, 5446, está na posição 3, pronto para o pushback. Está autorizado, pushback, finalmente chamaram pronto para táxi. Tamara, muito obrigado. Aqui do Airbus da companhia, posto com cautela, ingresso Juliette, posição 03. Gente, fazer voz da companhia, autorizado, posição 3, tá? 150. Táxi 9225, 97 a bordo, 12h40, alternando Fortaleza. 9225, está autorizado táxi via Índia, Constantino 10, chame torre 11895, ajuste altímetro 018. Ok, Índia 1895, quando pronto com 1018, muito obrigado e um bom dia. 9225. São 9225, muito bom dia, linda, cola, pistola 0, vento 180 graus, 06 nós. Veio Legoline, dá 10, 9225. São 9225, decola 259, estilo controle agora, 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. 9225. Controle de Salvador, bom dia, tá 9225 decolado. São 9225, boa noite, contato radar. CV mantém nível de voo 310 via PUCA. Via PUCA. Sobe ao 310, tem restrições, 9225. Capital 9225, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85. 265, 9285, bom dia. Salvo Salvador, Buenas. É o Sun 3520 para Aracaju, sente da X. Paulo Salvador Bela, Sun 3520, sentido a Charlie Braraca. Sun 3520, sou autorizado Aracaju, nível 190, decola pista no zero, a curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Via Porto Alegre direto, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120 decimal 8 e o transponder 5453. Porto Alegre 520, ciência autorizada na Cajú, nível 190. Via rota do plano, decola da 10 com curva esquerda, Cuca da Cajú. 1208.2 e 5453 nos pontos. Salvador Gol 1973, autorização 360, barulho ciente da informação oficial. Gol 1173, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via piso 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5455. Ele apresenta 360 para Guarulhos, decola da pista 10, curva direita da El Leda Motiba. Apesulo 10, Taubaté. Controle número 308, transponder 5455, gol 1173. Gol 1173, contagiamento correto, chão pronto para o chuveiro de funcionamento. Chamará 1173. Comando Golo 173 para pushback e acionamento no 10. Golo 173, autorizado, chama para um táxi. Chamada para o táxi no 173.